noite, é o Chanel 6224. Chanel 6224, Aracaju 190, copia. Afirmativo, prossiga, Sirica. Autorizado, 190 para Aracaju, conforme a rota do plano. Decola pista 190 com curva esquerda. Saída Puca, transição Caju. Controle, opera 120, decimal 8, aciona 5140, cotejo. Gente, está autorizado para Aracaju, 90, decola 10 com curva esquerda, após Puca, Aracaju, 120.8. A saída 5140, transponder. É o 6224. Confirmando o controle 1208 e o transponder 5140. Prossiga 5140, grato, chamará para o pushback. Salvador, agora nós 074, sente da Alfa. No 074, para Guarulhos 360, copia? Copia, prossiga. Autorizado Guarulhos nível 360, decola 10 com curva à direita, saída da Euleda Bridge. Intercepta o pêndulo no meio, após segue a rota do plano. Controle, opera 1208, aciona 5132, aguarda para o cotejamento. 5132. Quanto espera pronto, 4209? Azul 4209, ali mantém 10. Ali mantém 10. O gol no 074, por gentileza, prossiga com o cotejamento? É só confirmando aqui, 5132. Correto. Autorizado Guarulhos, 360. Decolda 10, curva à direita, perfil da Euleda Bridge, após, conforme o plano, 208, 5132, gol no 074. Correto, gol no 074. Quando pronto, chame pushback, acionamento no 04. 74, grato, senhorita. São 3178, solo aos 23, livrando à direita, prossegue o táxi via Alfa, reporta antes da Juliette. Táxi via Alfa, reporta antes da Juliette, 3178. Azul 4209, vento 160 graus, meia dúzia nós, livre decolagem, pista 10. Olha ali, decolagem tá 10. Juliette 3178, Juliette para o 06. Meia dúzia, 4209 decolou aos 26, somo controle, frequência 1208, bom voo. 208, legal. 4209. Kilo XR, controle Salvador, prossiga. Kilo XR, acione código de transponda 0242. Mantenha o corredor visual de Salvador, reporte Paripe. Condições visuais nos corredores de Salvador, reportando Paripe. 42. Qual altitude está mantendo o Lima Kilo XR? Aguarde o contato radar Lima Kilo XR, mantenha-se nos corredores visuais, 1.500 pés, confirme pessoas a bordo. Copiado. Aguarde contato radar para liberação pro Iduna. Boa noite, azul 4209, saída da EL, passa 4000. 4209, boa noite, sobre mantenha 360, pro hoje da EL. 360 da EL, 4209. If unable, 1685. Recife 12545, if unable, 12685, 0 0 8 4, good day. Day. Track 113, 3 São 3305, taxia via Pátio, Índia e Alfa. Me chama pronto no ponto, espera dar 10, ajustado 1020. Pátio, Índia e Alfa, chama pronto na 10 com 1020, tá? 209 da Azul, chame Recife em 13325, alternando 1251. 3325251, 4209. Lima Kilo Bravo, complete aproximação, torre 18-6. Lima Kilo X-ray, reporte avisado na LS. X-ray. São 3305, autorizado. Alinha E, decolar, pista 10, vento 160 graus, meia dúzia nós. Alinha decola, tá? 3305. Boa noite, boa noite, Lima Kilo Bravo. Boa noite, Lima Kilo Bravo, continue a aproximação, intenção de pouso 10, 17. Contato com o mais próximo, modificar e solicitar a base direita da 17. Copiado, Lima Kilo Bravo, aguardando então para modificar a regra de voo. 305, decolou aos 33. Chama o controle, frequência 1208. 1208, obrigado. Uma boa noite. Bom voo. Obrigado. Ação externa da Chetra Voz, solicita a base direita da 17, Kilo Bravo. Lima, Kilo Bravo, modificou aos 33, prossegue o circuito e tráfego à direita da 17, reporte girando base para a final. Kilo Bravo. 0, saída Puka, 3, 3, 0. Abaixada travada, Lima, Kilo Bravo. Copiado, avistado, livre pouso, pista 17, vento 150 graus, meia dos heróis, Lima, Kilo Bravo. Kilo Bravo, solo aos 35, prossegue para que pátio? Copiado, livre à direita, ao estacionar, frequência livre. Oceaner 6224, autorizado, chama em táxi. Autorizado, chama em táxi. Amazonas 074, gate 4, pushback acionado. No 074, coordene com a equipe de solo, após o Avianca finalizar, o senhor está livre, chama em táxi. Após o Avianca, a gente inicia então e chama o táxi no 074. problema aqui do X-Ray. E o Aquila X-Ray complete aproximação, torre 186. É, X-Ray. Na 3305, Recife, em 1251, corrigiram 12545, alterna 12085. Ok, 2545, 2685, obrigado, uma boa noite. Boa noite. Aqui, Luxray, boa noite. Continua a aproximação. Prossegue para a final da 10 ou 17? Prossegue para a 17, ok? Copiado. Aguardando para modificar a regra de voo, prosseguindo pelo circuito de tráfego à direita da 17, Lima, Kilo, X-Ray. X-Ray. Oi, Salvador, boa noite. Total 9908 para a cópia Guarulhos. 9908, Guarulhos 320, aguarde um segundinho só para copiar. Agora um segundo total. Total 9908, confirmando apenas a rota. Seria DCT Alefa, DCT Sierra Eco Bravo Delta Índia. Afirmo. Autorizado Guarulhos nível 320. Conforme a rota do plano, decola da pistão no zero com curva à direita. Saída então Arbor Elefa. O controle opera 1208. Aciona 5142, coteje. Autorizado para Guarulhos no 320, via rota apresentada, pista 10, direita após, Arbor Elefa, 120, decimal 8, 51, 42 no transponder, total 9908. Correto, total. Quando pronto, chame posicionamento no PAS 3. Pronto, total, para posicionamento. No PAS 3, livre, chame táxi. Tomara para o táxi, total. O Lima Kilo X-Ray cancela, prossegue para 17, ok? Lima, Kilo X-Ray, modificou as 4-1, autorizado para seguir circuito à direita, reporte girando em base para a final da 1-7. É, X-Ray. Torre Rio 5972, está ciente da Bravo, na sua escuta, o clearance galeão 320. Tirado. Oi. Dado. Torre Gato. Salvador, Rio 5972. Rio 5972, autorizado Galeão nível 320 via Otterwisk 50. Decola da 10 com curva à direita, saída da Eleda após Eudes. Controle opera 1208, aciona 5137, coteja. Ok, conforme Galeão nível 320, uniforme ESC 50, subida da El Transição Lenda após Eudes. 5137 no transponder, controle de saída 120.8, câmbio. Correto, um cotejamento Rio 5972. Quando pronto, chame pushback e acionamento no PAD 3. 7. Lima Kilo X-Ray no final da 17. Lima Kilo X-Ray livre pouso no 7. Vento 170 grau 7 nós, confirmando o trem. Trem baixado travado. Torre, o Sinalé 224, campo de 95, 2 horas, Salvador, Terna. Está pronto para o táxi. Copiado, o Sinalé 6224, via Indy Alpha, chama pronto no ponto de espera da 10, o ajuste no 020. Indy Alpha, espera chamada 10, com 02062, 24. Kilo X-Ray, solo aos 43, prossegue para aqui, pátio. Copiado, backtrack está autorizado, chame pista livre. Salvador, Bravador, 1074, solicito o táxi PLB 125, 125, 3h35, Galeão. Autorizado táxi via Pátio Indy Alfa, até o ponto de saída 10, quando me chama pronto, ajustado 1020. Pátio Indy Alfa, ponto de saída 10, 1020, gol 1074, é porta pronta. Autorizado o CNR 6224, a linha é decolada, pista 10, vento 170 graus, 7 nós. A linha decola 10, vento 174. Estacionar frequência livre, boa noite. Confirme? Afirmativo, já temos sim. Total 9908 para o táxi. Está com 4 a bordo, alterna Galeão com 4 horas. Total, via Pátio Indy Alfa, onde me chama pronto, um ponto de espera da 10, ajustado 1020. Em frente, via Pátio, chamando ponto de espera com 1020 total. Vai iniciar o Oceaner 6224. Copiado, Oceaner. Corre o 1074, tá no ponto de espera da 10, pronto. 1074, após a rolagem da aeronave da Oceaner, a linha mantém na 10. Faz a rolagem do Chané ali, mantendo 0, vou no 074. Lima Kilo X-Ray para Valença, está autorizado 1.000 pés, decolada 17 com curva direita, corredor a Sé. O controle opera 1208, aciona 0137, cotejo. Lima Kilo X-Ray, confirmando o POB 02, ciente. No, na bata, chame para acionamento. Lima Kilo X-Ray, então já está autorizado o acionamento. Chame para o táxi. 36224, decolou os 47, chamou controle 1208. 1208, grato, boa noite. Boa noite, boa noite. Lima Kilo X-Ray, autorizado o táxi, chame para ingresso, pista 107. 0, sai da Pouca. 190 na Pouca, grato. Bono 074, vento 170, grau 7 nós, livre decolagem 10. Livre decolagem 10, bono 074. Autorizado, Lima, Kilo X-Ray, o ingresso, chame pronto para decolagem. escuta Whisky Juliette Bravo? Confirmando, Whisky Juliette Bravo, seu motor, hein? Positivo, senhora. Prossiga. Pedindo autorização de reboque do, da posição 10 do pátio 1 para a posição meia dúzia do pátio 3. Aquilo é sem autorizado decolar 1-7, vento 1-7-0 graus, meia dúzia nós. Whisky Juliette Bravo, aguarde. Não aguardo. Total ali, mantém pistão no zero. No 074, decolou 49, controle 1208. Então agora 208, muito obrigado, boa noite, até a próxima. Boa noite, bom voo. Voador, muito boa noite, pegou o 1074, passa 1580 no perfil da Dael. Boa noite, 1074, subiu, mantém o 360 da EL. 360 da EL, 1074. Lima Kilo X-ray, decolou ao 50, controle 1208. Muito grato, boa noite. Boa noite. Controle Salvador, o Papa Tango Lima, Kilo X-ray. Whisky Juliette Bravo, autorizado inicial reboque até outra vez, do 06, aguardando para ingresso no pátio 3. 7 horas, autorizado até outra vez do posição 6. Total 9908, vento 1, 60 graus, meia dúzia nós, livre decolagem 1-0.